tempo de Joacás, Israel clamou. Em meio à opressão, o Senhor escutou. A ira se acendeu, mas a graça chegou. Um Salvador enviou, a esperança brotou. E mesmo em suas falhas, a luz se fez ver. As flechas de Eliseu, o poder de vencer. Com lágrimas e fé, o rei se lançou. Abrindo a janela, a vitória chegou. Azael, o opressor, não pode resistir. A misericórdia do Pai veio nos redimir. Por amor ao pacto, a promessa se firmou. E a terra de Israel novamente floresceu. Em cada luta, Ele nos traz novos valores. Flechas de libertação.